Índia, Zhang Yanqi, autorizado aí. Táxi, reporte para ingresso no pátio principal. Negativo, assim que o azul inicial táxi, acredito que seja mais alguns instantes, eu libero seu pushback. Sim, chave 434 estimado para o push, para início de táxi, corrido? A próxima para o táxi azul, quase 234, está com 116,240, São Gonçalo. Táxi é Pati Índia, ponto de espera, torre 1895, ajuste no 096, azul 4234. Táxi 318, 4234. Salvador, voo no 092. No 092, sim, senhor. É, tivemos que parar aqui nessa posição porque o chamador de avião aí, pra era hoje, não compareceu. Tem como chamar ele aí de algum jeito? Afirmo, vou informar pra ela. Obrigado. Rapaz, já tá. Afirmo, autorizado início de pushback para o táxi do número 49. Obrigado. Azul 4234, apenas fique atento ao término do parqueamento do bonde da Gol no portão 05 e após com segurança reinicie o táxi. Ainda Sangue Anki, mantém a posição. Azul 2783, autorizado a alinhar e manter, pista no zero. Azul mantém, Azul 2783. Plano 3830, pronto, copy. Prontiga 3830. Plano 3830, autorizado, Serra Bravo, Romeu Foxtrot, via Alper Zulu 17. Nível 330, saída Puca, Jamo, Aracaju, decola da pista 10, primeira curva, esquerda, transponder 5535, frequência do controle de Salvador, 120, décima 8. Para o ponto de espera da pista no zero, via Pátio 1, táxi Índia, táxi Alfa. Quando pronto, chame torre 118, décimo 95, ajuste no zero no meio. Pátio Índia, Alfa, meio 16, vai chamar a torre, 32, 95, bom dia. 083, Radio Center, currently at level 400, departure. Partida 3, não é departure, não, partida 3. Passaram 2223, chame Centro Recife na frequência 125, não alterna 133, decimal 25. É 1251 a primária, bom voo. Decolagem autorizada, pista no 0, ventou no 20 graus, 08. Decolagem azul 2783. Azul 4234, atenta a rolagem ETR da companhia autorizada a alinhar e manter pista no 0. Ali está pena 1 no 0, azul 4234. Decolado 247, chame controle Salvador em 120, decimal 8. Salvador 120, 2783, monta agora. Papatango Lima Vitor Delta, Roll Confirmation, stand by for AC clear. Ao 25. Quebec, mantém a posição. Autorizado, reboque, parte 1, Lima, Mike, Quebec, na Quebec, mantém a posição, chame torre 118, décimo 95. Decolagem autorizada, pista no 0, ventou no 20 graus, 089. Beleza, 349. Então é Maria, ou na 649, pronto. Na 649, bom dia. Atenta a rolagem da Embraer da Azul, após autorizada alinhar e manter pista no 0. Após a Embraer da Azul, alinha e manter no 0, vou na 649. Cycle Road, Fly Level 360, Dial Departure, Modulus Transition, Take Off from Runway 17. Turn right after takeoff, squawk 5524, Salvador Departure Control 120.8. Victor Delta, say again the transition. Lima Victor Delta, read back, correct you. Confirm your April. 0.8, Bolu. 0.8, obrigado, bom dia. Contact to Tower 118.95, KNH 1016. 1649, decolagem autorizada, pista 10, vento 1-10 graus, 10 mais. Iniciado, voo 1649. Tango Yankee autorizado, ingresso pista, táxi via pista, reposto na taxa iótica, pode 4. Direto aberto, graça, desceu X3. Salvador 4234. Você já viu o 4234? Possibilidade voar forte. Charlie, Oscar, November, Delta, Echo. Aguarde. Doutor 649, terceiro da Dayão. Bianca, eu estou sendo a frequência livre, bom dia. 2230 para feedback de treinamento, posição 1. Então, 3830, autorizado o pushback de acionamento, reporte pronto para o DAX. Reportará para o DAX, na 3230. Pegou 99, bom dia, chega da Mari, deixa para o 050. Projetado por 50, 2199. Passando o Golf mais de Alfa, confirma? Tem mais de Alfa, vamos ter um curso Golf agora em Copa. Chama o centro de Recife na frequência 125, na alterna 1-3325. Recife 125, 1-3325, vale a Sabe o que mais é alfa pro próprio? Chame centro Recife na frequência 12685, alterna 12545. 12685, 12545, azul 2783, boa. Azul 2783, eu controle. Azul 4234, chame centro Recife 12685, alterna 12545. 12845, 4234. Tá aguardando o cópia. Tem que continuar. Tá passando um golpe aqui no áudio, quer falar sobre o curso do outro, aguarde o cópia número 3. Tá passando um golpe mais que alfa na escuta da fala. Golfe Mike Alpha, confirme a localidade. Cristina. Golfe Mike Alpha, confirme Barreiro do Inferno. Posso confirmando, é a Barreiro do Inferno para mim? então o nível 085 está incorreto. Confirme o nível que deseja voar. Para o táxi, 2160, para o táxi, 2160, 3 horas e 37, Fortaleza. 2160, autorizado o táxi para o ponto de espera da pista 10, via taxa Índia Alfa, condução, chame torre 118.95, com ajuste no 0 no meio. Via Alfa, ponto de espera, torre 295, para 3230. Confirmante Alfa, na escada, por favor. Confirmante Alfa, autorizado, Serra Novembro, Bravo Zulu, via rota do plano de voo, nível 085, decola pista 17, primeira curva, direita, restrito 1 no mil pés no corredor, Axé, aguardando. Axé. Corrigindo, restrito 1 no mil pés no corredor forte, aguardando liberação do controle. Transponder 5524, frequência do controle de Salvador, 120.8. 2016, reportaremos o DLF, ponto 2099. Golf Mike Alpha, na escuta do solo. Solo Salvador Papa Romeo Mike Yankee India. Meu Mike Yankee India, solo Salvador. Mike Yankee India, encontra-se na posição remota 12, solicita autorização de rebote até a ponte número 10. Autorizado, Mike Yankee India, reforma a pergunta. Mike Yankee India. Mike Oscar, na escuta do solo. Golf Mike Alpha, na escuta do solo. Tal 9970, pronto, pode. Para qual que é será? Federal 9970, autorizado Serra Brava Tango Eco, via Upper Zulu 20, nível 360, saída Momo, transição Lenin, decolada da pista 10, primeira curva, esquerda, transponder 5551, frequência do controle Salvador 120.8. 360, para a Zulu 20, decolada da pista 10, Geral 9970, que seja o aumento correto, reporte pronto para o táxi. Geral 9970. Corrigindo, reporte pronto para o pushback de acionamento. O acionamento está na posição, Geral 9970. Sim, se chama pronto para o pushback. Autorizado então o acionamento Geral 9970, chamará para o pushback. Correto. Kilo Oscar, pronto, copy. Tá passando o Golf Kilo Oscar, autorizado, Serra November, Golf Índia. Via rota do plano de voo, nível inicial 100, saída Arbor, vai direto, decolada pista 17, primeira curva, direita, transponder 5532, frequência do controle de Salvador, 120, décima 8. Bom dia, levo 969, chegada bom, desça para 4000 pés, ajuste 0116. 4000, 0116. Pilo Oscar, aconselhamento correto, confirme o pátio que se encontra e o KB. Pilo Oscar, copiado 09, para acionamento, táxi em minha torre, 118, 195, ajuste no 016. Golf Mike Alpha na escuta do Solo Salvador. Golf Mike Alpha, corrigindo, nível 085 está correto, e saída com curva direita, restrito fundo, meu pé no corredor achei, aguardando a liberação do controle. Tango Golf Mike Alpha, atualizado, Serra November, Bravo Zulu, via rota do plano de voo, nível 085, decola no, decola na pista 17, primeira curva direita, restrito 1.000 pés no corredor Axé, aguardando liberação do controle, transponder 5524, frequência do controle Salvador, 120, décima 8. Mike Alpha, o cotejamento correto, confirme o PLB e o pátio que se encontra. Brilhante, chame 2, 1895. 1895, 1895. Para o acionamento, táxi na torre, 118, 1095, o ajuste 10 no mesmo. Não para João Pessoa. 99, 2 milhas em Serra, embaixo checada. Golden 199, tráfego avistado, pouso autorizado, pista 10, vento 130 graus, 109. Deve pouso 90, 2199. Azul 2796, confirme? Afirmo, 2796, frente da Golf, copo da autorização, já passou. Azul 2796, aguarde cópia. Estamos em curso Golf. Estou aguardando cópia, poderia confirmar a altura por isso? Azul 2796, previsto para onde? Azul 2796, escuta do Sol. Azul, escuta para o Sol, 2796. Azul 2796, autorizado, Serra Bravo, Juliette Papá, via Golf 677, nível 170, saída Conde, decolada 10, primeira curva, esquerda, transponder 0263, frequência do controle Salvador, 120, décima 8. Pessoa no nível 170, perceba a subida Conde, primeira curva pelo lado esquerdo. Decola. Primeira curva pelo lado direito. Decola. Desculpa. Decola. Transponder 0263, controle saída em 20.8, é o azul 2796. Golf 2796, confirmando curva esquerda na Golf 677. Golf 677, decolada 10 curva esquerda, o azul 2797. 2796, correto. Reporte pronto para o pushback de acionamento. Considera para o pushback de acionamento, azul 2796. Pushback de acionamento, 09970, livre o pushback, reposta pronto para o táxi. O pushback está o Solo Salvador, bom dia, Gol 095, ciente da Gol, sua autorização, confirme. Gol 1095, informação em curso Golf, pronto, copo. Pronto, copo, Gol 1095. Gol 1095, autorizado, Serra Bravo, Charlie Foxtrot, via Upper Zulu 21, nível 360, saída Arbor, Elefa. Após o Anitbo, onde intercepta o Zulu 21, decolada 10, primeira curva, direita, transponder 5554, frequência do controle Salvador, 120.8. Cuidado com o fim, 360 para o Zulu 21, decola perto da Arbor, Elefa, o Anitbo, decolando a 10 com curva direita, 5554, transponder 208, eu vou na 095. Gol 1095, contenamento correto, reposta pronto para o pushback e acionamento. Reportaremos, 1095 no gol. Solo Papa Romeo, mas Yankee India forma o término do reboque no gate número 10. Papa Romeo, mas Yankee India, sente. Papa. 2199, táxi autorizado via Alfa Juliette para o portão 06. Lógico, autorizado ingresso na pista no 7, reporte alinhado e pronto. Autorizado ingresso na 7, bom que vai. Tango Lima Vitor Delta, decolada zona 4, chame controle Salvador em 120, decimal 8, bom voo. Vitor Delta. Controle Salvador, bom dia de Papa Tango Lima, Vitor Delta. Golfo Lótica. Vitor Lima, Vitor Delta. Bom dia, contato radar, saída da El, subou 360. No 360, Lima, Vitor Delta, nada El. Tem 2 rebotes, 3 horas e 50, a Gana Sanguí. 09970, autorizado o táxi para o ponto de espera da pista no 0, via Pátio 1, táxi Índia e táxi Alfa. Quando o ponto chame torre 118, 95, ajuste 1016, Então confirme o POB. Tem dois a bordo, 02. E o táxi está autorizado via Taxi India Ponte Paralelo. Será uma grande passada, bom dia. Papatão, o voo City Lógica copiou a torre? Afirmo, iniciando o voo City Lógica. Bom dia, Chanel 6312, chegada é Mares, esse para nível 050. Então, Golf, que lógica, decolado 18, chame controle Salvador em 120, deixa o Huawei, tomou o voo. Obrigado, senhor, bom dia. Controle LD Salvador, Papatã, Golf Quilosca. Golf Quilosca, contato radar, saiu da árvore. Suba da presente para uma centena, sem restrições de altitude. Certo, da árvore a uma centena, Golf Quilosca. Geral 9970, autorizado a alinhar e decolar, pista no zero, vento 140 graus, 109. Livre alinhar e decolar, dá 10, geral 9970. É 277, Golf Quilosca. 277, detração para interceptar a rota e alguns tráfegos, vou na proa 270. O limite dessa proa é 10 milhas do Neo de Salvador após em rota. Presente, proa 270, limitar 10 milhas da presente, em caso de falha, após rota, Golf Quilosca. Golf Mike Alpha, autorizado ingresso na pista no 7, repasse alinhado e pronto. Geral 9970, decolada 21, chamei controle Salvador em 120, décima 8, morro. 208, geral. Controle, bom dia, geral 9970, decolado com a 9970, contato radar, você dá Momo, sobre 360. Quilômetros, você reassuma a navegação em rota da presente, subindo para uma centena. Vou quilômetros. Tango, boa tarde, Cruz de Salvador, chama para a descida, ajuste 1017, procedimento LSX8 da 90. Vento 130 graus, 08 nós. 2000 pés, ajuste 1017, liga elétrica, bote no localizador da 90. Para o táxi, 59 no POB, 4 horas, alternando Natal, Serra Brava, Serra Gosto, que é o ano 279 mesmo. Azul 9169, estabilizado no ILS. Azul 9169, livre ILS, chame torre 118, decimal 95. 1895, obrigado, Azul 9169. Vai via 3, passo principal, via Índia e Alfa. No ponto de espera, chama a torre 118, decimal 95, alto 2796. 18 milhas, um bandeirante. Passando 5 mil, em ascensão para 10.010, rumo oeste. Pelo 3859. Prima Vitor Delta, super restrito a nível 340. Tá, restrito 340 ali, mais Vitor Delta. Prima Vitor Delta, China agora centro Recife, em 1251, alterna 13325. 1251-3325, Lima Vitor Delta. Tá. Sente gol, se Mike Alpha transfere controle Salvador em 120-8, mantendo referências visuais, um bom voo. Controle Salvador, gol, Mike Alpha, bom dia. Então, Golf Mike Alpha, bom dia, corredor Axel no meu pé, reporte no farol da barra. O 1095 no portão 05, autorizado para o pushback acionamento, reporte pronto para o táxi. Reporta pronto para o táxi, 1095. Salvador, muito bom dia, o Azul 2796, não pode esperar pronto da 1-0. Azul 2796, bom dia, visual com Embraer da companhia, curta sinal para pouso, pista 1-0. Afirmo. Após a passagem do tráfego, autorizado a alinhar e manter pista 1-0, Azul 2796. Após a passagem do tráfego, alinhe e mantenha a 1-0, Azul 2796. Chanel 6312, tráfego opcional, 2 horas 7 milhas, um Charlie 310, mantendo 1.000 pés no rumo oeste. Golf Mike Alpha, tráfego 11 horas 5 milhas, Airbus 320, 2010 rumo ao Nordeste. Fase 1169, autorizado táxi CIA Alfa, reporte a cidade Juliette. Autorizado táxi CIA Alfa, reporte a Juliette, 9169. Sete nove meia, decolagem autorizada, pista no zero, ventou no 40 graus, 10 nós. Muda a decolagem para o azul 2796. Papapapá, Oscar Lima Eco, informação em curso, hotel, confirme o pátio que ficou. Curso hotel, para o 44, o Oscar Lima Eco, para a terra, não deu certo. Oscar Lima Eco, ciência, guarde cópia. Paulo, 9169, parou o táxi devido a um avião aqui na taxiway, na Yellow Line, não queremos sair. Azul 9169, confirma? Tem um pássaro aqui na Yellow Line, na taxiway Alpha, que não quer sair da frente, aí a gente tem que parar o táxi pra não colidir com o motor. Seguinte, vamos contactar o Caldar Infra Aero pra posição, aguarde 9.3 de táxi. Seguinte, 9.169, parece até ser um pássaro que espanta os outros. Federal 9970, chame centro Recife na frequência 126.85, alterna 125.45. 2685, alterna 125. Controle Salvador, muito bom dia. O azul 2796, abertura subida Coral. Bom dia, azul 2796, contato radar, cida Coral, subanível 170. Atenção, nível 170, azul 2790, 2796, acerto da Conte. Da Conte, acerto. Ele saiu fora, mas encarou aqui, né? Valente. Ele saiu agora pra ficar à esquerda nossa. Eu joguei o avião em cima dele e saiu fora. É, tá saindo agora também. Azul 9169, o pássaro já saiu da frente. Azul 9169, gente, está livre, reporte antes da Juliette. Para o taxi 1095 a bordo, temos 184, 3 e 12 campinas. 3, Tony Salvador. 5 autorizado táxi para o ponto de espera da pista no zero, via parte 1, taxi índio, taxi alfa. Quando pronto, chame torre 118.195, ajuste no zero, no 7. Com 1017 agora, parte o índia e alfa. 295 no ponto de espera. Controle Salvador, Papa Salvador. 312, chame torre 1895. 1895, 6312, graças. Chané 63, 1, 2, tráfego avistado, pouso autorizado, pistola 0, vento 1, 3, 0 graus, 1, 0, 9. Autorizado, pouso 1, 0, Chané 63, 1, 2. No meu pé, no corredor Axé, aguardando a liberação do controle, transponda 5540, frequência do controle Salvador, 120, 18. Autorizado para o Terra, 4-0, 4-0, 4-0, 4-0, 4-0, 4-0, 4-0, 4-0, 4-0, 4-0, 4-0, 4-0, 4-0, 4-0, 4-0, 4-0, 4-0, 4-0, 4-0, 4-0, 4-0, 4-0, 4-0, 4-0, 4-0, 4-0, 4-0, 4-0, 4-0, 4-0, 4-0, 4-0, 4-0, 4-0, 4-0, Pátio 1 para a posição 01. Juliette, Pátio 1 para 01, 9169. Papapá, Oscar Lima Airport. Autorizado o táxi, reposta na taxi, Oscar. O no 7, primeira cor vai à direita, escrito no corredor Axé, guardando liberação do controle. Transponder 0121, frequência do controle Salvador, 120, decimal 8. Uno 2, no solo 32, primeira próxima direita, chame controle solo em 121, decimal 1. Chama para a direita, chama decimal 1, meia, decimal 2. Aconselhamento correto. Copiado 09 no POB para o acionamento do táxi da minha torre 118-95. Papa Romeu, até o Juliette Serra, a torre. Hotel Juliette Serra, acionamento a critério, reporte pronto para o táxi. 1095, decolagem autorizada, pista no 0, vento 130 graus, 07 nós. Livre decolagem, pista no 0, voo no 095. Desça para 2000 pés, ajuste 1017, reporte localizador e VLS pista 10. Descendo para 2017, reportará VLS pista 10. 3859. 2859, liberada a restrição de altitude em pelo. Acho que ele não é autorizado a alinhar e manter esse pistão no 7. Autorizado a alinhar e manter o Washington. Goma 095, decolado às 34, chame com o controle Salvador em 120, decimal 8. 208, bom dia. Salvador, 1095. 095, bom dia, contato radar, sai da árvore, subo 360. 360, subida da árvore, voo 1095. Papá, Oscar Lima Eco, reporte pronto. Alinhado e pronto, Oscar Lima. Oscar Lima Eco, decolagem autorizada, pista no 7, o vento 120 graus, 08 nós. Decolagem autorizada para o Oscar Lima. Oscar Lima Eco, decolado aos 36, modifico o transponder para 5540 e reposto através do farol de Itapuã, restrito 1 no meu pé. 5540 no meu pé, Farol Itapuã, Oscar Libaeco. Tango desça para 3 mil pés, ajuste 1017, agora de declaração final, ele é 3 mil, nível 105, confirme. Afirmativo. 105, subimos a terra e confirme seu estimado de pouso. Retorno pouso 1145. Na 3859, bom dia, tráfego avistado, pouso autorizado, pista no zero, vento no 30 graus, 10 nós. Itapuã, o Travesso, Oscar Lima Eco. Oscar Lima Eco, transfere controle em Salvador em 120, décima 8, marcando referências visuais, hoje. Décima 8, Oscar Lima Eco. Controle Salvador, bom dia, papapapá, Oscar Lima Eco. Papapá, Oscar Lima Eco, bom dia, corredor Axé no meu pé, reporte no farol da barra. Reportará farol da barra no meu pé, Oscar Lima Eco. Gravita Tango para o localizador direita, proa 135, reporte estabilizado, desça para 2 no pé, ajuste 107. Isso aí, Zé, presente, sai para a ponta do meu pé, grau 300. Gente, modificado agora os 39, desça para 1.500 pés, ajuste 1017 na prova rotatória, rebote visual com campo, bravo, Vitor Tango. 1.500, 1.500, só para visual com campo, Vitor Tango. Hotel Juliette Serra, aguarde para decolagem, forma o tráfego, curta final para pouso. Salvador, bom dia, Elton 3179, informação Golf, está no 08, 340 para Guarulhos. Elton 3179, informação em curso Índia, possui 320, copia. 320, pode ser. Elton 3119. 3179, autorizado Serra Bravo, Golfe Romeu, via Upezulu 10, até Taubaté, nível 320, saída Israel Leda, ótima, decolada da pista 10, primeira curva, direita, transponder 5563, frequência do controle de Salvador 120, décima 8. É, mensagem para o Oscar Lima Eco é a 307.